Decola cabeceiro na zero, após a decolagem em curva direita. Dael, Leda Motiva, acena 5501-120.8, controle. Apesou 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, apesou 4-4, Pagode. Pagode, tinha outra rota por BH. O 2067, não aprovado, 360, 1 BAD, pesou no Piraí, Papa Alfa Índia, pesou 4-4, Pagode. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Ótiva, 5501-208, gol 2067. Correto, com 2067. Só me confirma rápido que o senhor tem para fins de coordenação com o centro. Opa, a gente até agradece. Eu pesulo 1-0, por base, eu pesulo 1-6, próximo com fins, eu pesulo 2-1. Ok, sim, só um minuto que eu vou entrar em contato. Obrigado. Comandor Dan 3895, 1009, Red 4, Stadion Push. Dan 3895, cleared to start up and push, come right for text. B2 e 3, autorizar a decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, com 1-2 anos. Azul 2725, passou bom, autoriza a Serra Victor 367, senhor. Afirmo, Serra Victor 367 autorizada após Serra Victor 366, descendo agora para 2500 pés. A gente tem o metro 1016, top estabilizado. 2500 pés, reporte estabilizado, 2725 do Azul. Chanel 6213, decolou 25, controle 1-2-0, decimal 8. Chanel 6213, obrigado, bom trabalho. Chanel 6213, contato radar no decolagem, sub, mantendo de voo 360, via saída da El, voo da El. 6-0, direto da 6-2-1-3. Aqui o Azul 4463, 108 a bordo, autonomia 1h40, alterna Salvador. Em saque da direita de Índia, ponto de espera 1-8-95, ajuste 1-0-1-6, bom voo. 1-0-1-6, direita Índia, ponto de espera 2-5, Azul 4463, obrigado. O 2067 na escuta. Vai escuta. Que é a rota que o centro possui é a PSU 1-0 direto ao Taubaté, ok? Se eu for nessa. Se o senhor está voando essa daí que você me passou, faça uma CHG. Ok, vou pedir então. O 2067 vai aceitar então, é o PSU 1-0 Taubaté? Isso, eu fiz o 1-0 até Tango Bravo Eco. Ok, Pesolo 1-0, Pesolo Taubaté. 2067-1360. Torre Salvador, Azul 4463, pronto, ponto 0, posição 0. Azul 4463, autorizado, linha L, coloque 1 0, vento 110 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, posição no zero, azul, 44 metros. Dael, Leda Motiva, aguardando cópia. Ok, Dael, Leda Motiva, aguardando cópia. Dash 3895, ready for taxi, we have 221 on board, 3 hours and 21 minutes, Galeon. Eight 95, approved the taxi entry holding point runway 10 by MA Apron and taxi India. Holding point contact tower frequency 1 8.95 QNH 1016. 1016 clear taxi Apron India Bravo holding short runway 10 contact tower 1895. Thank you. Turn 3895. Taxi Luiza, confirma para gente as partes da pista que decola. Identificação. Comba 05, voe posição Mari para interceptar a chegada Mari. Desse mantenha nível de voo 050, contato radar 40 milhas para a posição Mari. É o Leda Motiva, aciona 5504 no transponder, 120, decimal 80, frequência do controle. Ok, Coach Cargo 9074, Guarulhos, nível 320. Uniforme Zulu 10 até Taubaté. Decola na pista 10 com curva direita. Efetua da El Leda Motiva. Aciona 5504208 na saída. Coach 9074. Correto, Coach 9074, cima pronto para o pushback treinamento. Chamarei, Coach. 208, azul 4473. Controle Salvador, bom dia, Azul 4463, decolado, sua escuta. Azul 4463, contato radar na decolagem, submantendo o de voo 180, via saída coral. 864, request pushback em Sarato, standard 06. Na final. Azul 2725, final RNAV, chama agora turno, 118, decimal 9. 1895, bom dia. Atendo Brasil Índia, cópia. Pesado ser a Novembro Juliette Delta, nível 050, plane Yankee da coluna 7, curva esquerda, perfil de saída, lutar. Aciona 5465, controle 120, decimal 80. Autonomia alternativa. Bom dia, o Azul 2725 na final estabilizada. Bate o Simon Taxi Ecológico com a torre, 118.95, ajuste na zero no meio. Bom voo. Autorizado 2725. Autorizado, Coach Cargo 9074, Simon Taxi. Samarim Taxi, Coach. Tango Bravo, Kilo Índia, livre seu nome, chama táxi. 4463, mantendo a proa 250, evitando informações. Azul 4463, ciente, submantendo de voo 180, contato radar na decolagem. Quando, após desvios, voe coral. Ciente, após desvios, coral, 180, azul 4463. Desse mantém o 050, ajuste de altímetro no 0 ou no 6.

Azul 2725, solo 33, direito no 219. 219, levando na direita, Azul. Paulo, Salvador. Azul 2725, boa tarde. California Azul, wind 110 degrees, 109. 3895. É 213, chama agora o centro Recife na frequência 128.35 ao término 25.1. 2835, 251, boa. É 213. Papatango, Victor Charlie Hotel. Confirme, modo nu para controle. No site, Taxi Romeo, reporta, pronto para ingresso no site. 34.000, mais 27. O Victor Hotel mantém assim regras de voo visual. Tube mantém 1.500 pés, ajuste altímetro no 0.6. Autorizado corredor Veracruz após correção Interlagos, informe passando através de Paris. Passa aérea 2230, efetua, realiza o NDR nave, pistão no 0. Afirmo. Oi, o servidor 366 para o procedimento R-Nave, pista no 0, passarei 2230. Desse mantém a 4 no 6, ajusta o altímetro no 0 no 6. Esse mantém 4.000, produção do servidor 366-2230. Brazen 5, Reborn 35, now servidor de 4120, Ponente. 2108, thank you. Motor Power, go 1864. É sinal até o 05. Line up and wait, runway. Oh, line up and wait, runway 10, go 184. Boa noite, é sinal 95. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. climb to flight level 3403895. Que o Juliette na escuta? Próximo táxi, coach 9074, com 3 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alterna com 20. Gente, coach cargo 9074, táxi em frente, segunda direita, via táxi Índia, no ponto de espera, manter a posição, chama a torre, 1 decimal 95, ajuste na 0 no meio. 1 no meio, segunda direita, chama a torre, 1895 no ponto de espera, via Índia, na segunda direita, coach. Solo, gol 2067, pushback, acionamento das 4. No 4. Checo Juliette, na escuta. Cargo 9074, ponto espera por ano 10. Cargo 9074, Alim, mantém 0. Alim, mantém na 10, coach cargo. Autorizado corredor Veracruz, após corredor Interlagos, aciona o transponder 0142. Frequency 120.8, 1864, thank you. Eu só tenho para ajudar meio-dia, 13 horas, esse de 14 ainda não recebi não. De 2 minutos para decolagem. Estaria vencido. Flight control, go 1864. I'm passing 2000. Please go 1864. Go 1864, radar contact departure. For maintain flight level 350 via Puka departure. Puka departure, climb flight level 350 maintain. Go 1864. Solo Salvador, American 229. 0 no meia. S2, 3 0. 1-05, desce, mantenha 4 no pé. Ajuste o metro no 0 no meia. São 11 do pátio 1 para reboque. Até a posição 01 do pátio 3. Tá autorizado, inicial reboque, repassando através do gate 612. Autorizado, iniciar o reboque e reportará no Través do 612, American 229. Cargo 9074, decolou 41, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, até. Controle, campeão, Hotel, Victor Hotel. Victor Hotel, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 118, 95, grave, controle, boa tarde, coach cargo 9074, na sua escuta, da El Linda Blast. Potiva. Por gentileza, confirma o call sign, code cargo. Isso, code cargo 9074. Code cargo 9074, contato radar, nada, colagem, suba e mantenha o nível de voo 350 via saída PUC. Corrijo, via saída da EL. Via saída, subir e manter, 320, code cargo. É um nível de voo 080, serviço radar encerrado, passando a posição coral, chama o controle Ilhéus, na frequência 0 decimal 1. Para bater 080 ou 180 para ver 4463? 1804 463, informa o travel na área de Ilhéus, em posição de 3 horas e 10 milhas, rumo sul, mantendo o nível 100. Mantém o nível do 180. 180 e solicite descida diretamente a controle Ilhéus. Controle o Colt 9074, quando é um voo ativa? Colt cargo 9074, voo Itael. Itael, obrigado. O piloto informa, prossegue para 17 horas na pista livre, ajuste de altímetro para 10 no meio. Confirmou até quando seu engenheiro ainda cola separado? De negativo alinhado, bravo que o índio então mantém posição após a aeronave no final da 17, você é autorizado o ingresso e decolagem. Subida agora será Momo, bravo que o índio. Isso, um tráfego passando agora em Rimar, o braço no índio aguarda apenas o tráfego da 17, após já vai ser autorizado o ingresso. Vitor Hotel, tráfego já avistado, autorizado com o 17, o vento 110 graus, 199. Tem que dispor 17, Vitor Hotel. Paulo Gol 2067, pronto para o táxi, 187, Galeão, 4 horas e 5. Vitor Charles Alcel, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste a última turma 0 no meia. Foi o CRV de 368 para final do procedimento R Nava. Gente, foi Duna, Vitor Charles Alcel. Dona da presente, deixa eu te agradar. 105, tem condições de voar o CRV 366? Esse mantém a 2500 pés, 105, forma estabilizada, ajuste o altímetro 1096. 2500 pés, 2600 a 12, descida para 2700. Patrulha, o senhor regular, se não tem escuta guarda, eu vou conseguir o sinal pronto. Só um minuto. Via chegada Mari. Desça e mantém o 050. Após o TAP, irá voar o servidor 366 para o sinal do procedimento RNAV. Após o TAP 366, desça o 050 para 3204. Passarei 2230, completo o sinal do procedimento RNAV. Chama agora o Torre Salvador, na frequência 118.95. Torre 1895, 2230. Tanto 3895. Now receive center 128.35, enable 125.1. 3835, 10251, thank you. Go 1864, call now receive center 126.85, enable 125.45. Até cruzar 4 mil pés, em caso de falha, atingindo 5 mil, curva à esquerda, na, direto pro, de Momo, na subida Momo, Brasil Índio. Autorizar a decolagem 17, o vento 090 graus com 109. Atingindo 4 mil, vê que foi Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, ciente, mantenha 4 mil pés e aguarde para descida. Guardando, vê que foi Charlie Hotel. Liberação do quadro, para o controle? 110 graus com 109, livre decolagem, Bravo Kilo Índia. Decolagem autorizada, Bravo Kilo Índia. Tá bom, completa a via, chegada bom. Juliette, na escuta. Sim, esperando a oportunidade, tá na final, tá embaixado travado. Passaria 2230, última confirmação, vai dar autorização de pouso, ajuste de altímetro no 0 no meio. 2230. 2835, 251, obrigado, até. Tá. Vitor Charlie, hotel desse, mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro no 0, 1 no meio, informe estabilizado, sinal de procedimento, MDB Zulu, pistão no 0. 3 mil, formar estabilizado, vem pra caladão. Quilo Romeu Oscar, chama agora a torre Salvador na frequência 118.95, só as instruções para ingresso no circuito de trabalho. Romeu Vitor, já autorizado ingresso no site, repórter liberando a pista, Angarra da Bata. Autorizado, ingresso já passará livrando no hotel. Passando o quilo, continua a aproximação para no 7, reporte quando na final, ajuste o altímetro no 0 no meio. Bravo, quilo índio, decolou os 48, controle 1208 da presente, bom voo. Recebe o controle, bravo, quilo índio. Quilo Romeu Oscar, copiou a torre? Angu Bravo Kilo Índia, mantenha pro até 2 mil pés, hoje da decolagem, 2 mil pés após autorizado saída Momo, Bravo Kilo Índia. 2 mil pés, hoje de decolagem, após autorizado saída Momo, Bravo Kilo Índia. Estabilizado o procedimento? Após estabilizar, o rumba 05. Estamos estabilizados. Estabilizado já, o rumba 05. Tente completo final do procedimento, a RNAVE chama agora a torre em Salvador, na frequência 118, decimal 95. Uma torre em Salvador, 1895, ponto serviço, rumba 05. Dado. Romeu Oscar, no presente, faça 3 mais 0 pela esquerda, devido ao tráfego para pouso na pista no 0, ajuste o altímetro no 0 no meio. Pouso agora pro lado esquerdo, quilo Romeu Oscar. Salvador, gol 2067, vai esperar o próximo pouso? 2067, mantém posição, informa o tráfego passando externo para pouso no 0. 2067, vai manter a posição. Solo Salvador, é o American 229, através de 62 para prosseguir no reboque, que é a posição 01 do Pátio 3. Autorizado, autorizado, reporta finalizando o reboque, América 229. Autorizado, ingresso no Pátio 3, reportará no final do reboque, American 229. Travado. 105, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 149. Pista pouso no 0, rumba 05. Bonnie 040, Paniac. Aciona 0157, controle 10028. Quatro zero, qual é o PB autonomia alternativa, Mike F. Jess? Quatro, saneamento táxi decolagem 14, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no meio. Mantenha a Juliette 2230. Gente, mantenha a posição, parceria do 2230. Ah, ok. autorizado, Mike Eco Juliette, reporte para ingresso. Então, 3804 autorizado, na 2366. Esse mantém a 2500, pede a gente altímetro no 096. Desce a 2500, 06. O nosso conselho de manter velocidade devido a tráfego passando a posição do Luna para pousar no zero. Condições de manter a velocidade para pouso na pista nos 7 km. Vai agilizar. 7 km, agilizando, aguardando a direção de pouso. Aguardando a liberação para pouso, para manter a velocidade. Decimal 95. Muito obrigado. T5, acionamento e decolagem. Ajuste meio 16. Consigo, Pat? Afirmo, remota 12. Remota 12, 223A. Quilo remota, inimigo pouso, pista no 7, vento 110 graus, 109. Vamos lá para o lado, inimigo pouso no 7. Vai, Guilherme. Vamos lá. Barro meu, tá meu golfo, prossiga. Hotel Romeu Golf, em apenas aeronave nacional do ano 7, nenhum tráfego a reportar. O vento no aeródromo é de 110 graus, com 109, e o ajuste no 0 no meio, reporta fora do solo da Romeu Golf. Nível 060, informa atingido. Livre, alto, será? O Gol ainda vai aguardar mais um pouso? Afirmo, Gol 2067, último pouso de sequenciamento. Firmo, Mike F. Juliette, após aeronave na curtíssima número 7, a Lima tem. Terra meu Golf está fora de solo, já pro Whisky 500 pés. Terra meu Golf comprou o Whisky, sobrevoou na cidade de baixa, aguarda a transferência. Aguarda a transferência, Terra meu Golf. Vitor Charlie Hotel, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 109. Charlie Hotel. O nosso do solo foi ao 55, libera a direita 45, preferiria funcionar. Gente, está 32 no meio, número 2 da guarda-copa. Posição Mike F. Juliette, aguarda para a decolagem. Para posicionamento 102 e para a cópia. Ok, está autorizado iniciar a puxa e guardando a cópia. Voo no 867. Vende, viu, puxa na 867. Lotar. Está autorizado, Bravo Kilo India. Lotar. Confirma intenção, já pode lotar, prosseguir para São Duval? Afirmativo, sobre a Lagoinhas, a intenção é mudança de regras, prosseguir visual para João Duval, o Bravo Kilo India. O policial está presente, atenção 050. Sete, foi a posição lotar, Bravo Kilo India, submanter o 050. Para lotar, autorizado 050, Bravo Kilo India. Transponder, 120, decimal 8, controle. 3-6-0 Brasília, aprovada, veio a frente do Zulu, 1-7. Decola da Lomé, curva direita, perfil, árvore 1, meleça, acionando 5-5-2-6, patrulha 2-0, 8, gol no 8-6-7. Correto, gol no 8-6-7, aporte 6. Vende, Tá 32 no meio, cobre. Batanha é que é o Romeu Lima, prossiga para o controle de Salvador. E aqui é o Romeu Lima, mantém a regra de voo visual, 510, trato. 10 horas, 1 milha, 510, vai helicóptero Romeu 44, o hotel Romeu Golf. Coordenar bilateral com o Papai Romeu, Hotel Romeu. Controle, é o Papai Romeu, Hotel Romeu. Hotel Romeu, Golf Visual com tráfego na posição agora de 3 horas, 2 milhas, 510, rumo sudoeste, Romeu 44. Ainda não visual, vai manter o contato bilateral e o sobrevoo é na mesma região, Hotel Romeu. Chame o controlinho no 208, vai decolar do 57. 08, camarada. Está estabilizado, tá? 3804. Está 3804, completo o final do procedimento. RNAV, pista no zero, chama agora a torre. 1 no 8, decimal 95. 18, ok. Salvador, Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, contato, arrasar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 040, via saída. 040, Barbo, Julie. Salvador, Hotel 3204, estabilizado. No pé de ajuste, altímetro no zero no meio. 4000, no zero, bom dia. Oi, liberação, Patrícia. Amor, Hotel 3204. Salvador, boa noite, 67 para o táxi, 173 a bordo, solamente 324, altera com fixo. Tem, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1, 8, 6, 9, 5, ajuste na 0, no meio. Boa noite, 67. 7, pela 0, no meio, ajuste táxi, reposto pela 0, boa noite, 67, bom trabalho. Controle no 20, decimal 8. 208. Controle Salvador, Gol 2067, 1310. 067, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 360, via saída da EL. Via da EL 360, 2067. Que é o meu Lima autorizado, está permanente do controle Salvador no setor em que se encontra. Sim. É o American 229 para informar o termo de reboque. Gente, é American 229. ciente. Mantenha-se para visual. Vem aqui no meu voo. Aqui Romeu Lima, os tráfegos que chegam em Duna, eles descem até 2 mil pés. Se eu mantendo 1000 pés, terá a separação prevista de 1000 pés com tráfego de aproximação na pista 90. Vai manter usando 1000. Romeu Lima, após o pouso do Oscar Golf Serra, nós temos uma janela de aproximadamente 20 minutos, caso seja interesse do comandante, é autorizado após o uso do Oscar Golf Serra. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Portão 67, autorizado decolagem pista no 0, vento no 20 graus, meia dúzia de nós. Leiva decolagem pista no 0, boa noite, 67. O Salvador não escuta, vou assinar. Gente, eu solicito aproar o NGB para o procedimento do Zulu. Gente, você está solicitando o procedimento completo, NGB Zulu, confere? Estou no 867, contato radar na decolagem, sub, mantendo nível de voo 360 via saída A. 360 via saída A, boa noite, mestre. Oscar Golf Serra desse, mantém 2 mil pés, corrijo. Oscar Golf Serra executa o procedimento em nave, pistão 0. Oscar Golf Serra desse, mantém 2 mil pés, ajuste a altímetro 1-0 no 6, pós pelo voo e duna para final do procedimento NDB Zulu, informe estabilizado. Controle 1255, aciona a identificação via chegada Bonf, desse mantém a 4 mil pés de ajuste 1016. 4.016 via Bonf, 1212. Mike, Eco Juliette, vetoração radar para sequenciamento e final do procedimento NDB Zulu, pistão 0, curva direita na proa 350. Limite é o QD Mike 120 do NDB. 1-2-0. Autorizado, iniciar esse motor. Já, já tá. Mike Eco Juliette, desça e mantenha 3 mil pés. O seu altímetro no 0 ou no 6. 3 mil, viu? para controle. Tenente Yankee Romeu Golfo, corrijo, Yankee Romeu Lima, mantém essa regra de voo visual, tenta o tráfego do hotel Romeu Golfo, na escuta do controle, aguardando autorizações. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2771, informação Lima. Azul 2771, aciona identificação. Identificou a possibilidade de Vamário da presença, vai passar coral. Obrigado, Vamário, azul 2771. Grato, Mário da presença. Eco Juliette, autoriza. Assuma navegação 25. Assuma navegação na porra de Simbra. Mike Eco Juliette está agora a 25 milhas oeste do VR Salvador. Assuma navegação na porra de Simbra, informe receptando o NDB. Está presente o 2067, chama agora o centro de na frequência, ano 22-35, alterno 251. 2235-251? 2835, 1-28-35. Ok, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1-8-95, ajuste 1-0 no meio. Bom voo, tá 3-12 no meio. Obrigado, eu tô com a espera, até o... assim que o tráfego da... Tão passado, autorizado para seguir via Pátio Lima, Mike, na Quebec, reporta novamente. Tenente 6141, aciona identificação desse mantendo nível de voo 060 via chegada a ponta, ajuste 5 metros no 0 no 6. Plantar 3-2 no 6, pronto, ponto de espera, se não respeitar. Plantar 3-2 no 6, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 3-2 no 6. Sano externo, 36 off da Globo Terra. Oscar Golfo Terra, não copiei. Prossiga para a torre. Sano externo, 36 off da Globo Terra. Oscar Golfo Terra, autorizado pouso, vista 1-0, vento 1-1-0 graus, com 1-1-9. Yes. Prossiga até Quebec, né? Quebec chama para o cruzamento. Cruzamento. Pede ajuste altímetro no 0 no 6. Autorizado o procedimento NDB Zulu. Informe ingressando no, na perna de aproximação. É, aqui vai descer para 12 mil pés e acostando na perna de aproximação. Vamos romper o mais de aqui. O 255 reduza para 220 nós. 220. Azul 2642, desce Mateus 060, via chegada, Mare, ajuste altímetro no 090. Bono 867, chama agora 7.5. Na frequência, 1, 2, 8, decimal 8. Poderia confirmar a frequência? 1, 2, 6, 0, alterna 1, 2, 8, decimal 8. 2, 6, 0, 2, 8, 2, 8, 8, 4, 1, 8, 7, 4, 8. Bravo, Kilo Índia, confirma o estimado para a modificação das regras? Bravo, Kilo Índia, vamos para a modificação. Vai ser 2 mil mais tempo de urgência. Vai reportar na aproximação. Afirmo. 771 reduza para 220 nós. 220 reduzindo agora 2771. Informa que o completo, tá? Após o bloqueio, vai aproar para o 281 para o rebloqueio. Sim, irá efetuar uma órbita e já prosseguir para a aproximação final, confere? Aqui. 043. Efetuar a perna de afastamento. Aliás, curva de afastamento, perna de afastamento após curva base, confere? Negativo, senhor. Afirmo. Após a repetida no ar e troca repetida da alva 7. Sente, será coordenado junto à torre. Xerém 1141 reduza para 2509. Azul 2642 reduza para 2509. Azul 255, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita na proa 250, limite ao QD Mike 110 do NDB Simbra. 208, controle 23206, vamos lá. 0 limite, é o QD Mike 080 do NDB Simbra. Esquerda 360, o QD Mike 060, confirma de Simbra? 080. 080 de Simbra, azul 2771. Controle Salvador, boa tarde, 3216, a curva à esquerda na moda. 3216, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 370 via saída mão. 370 via mão. Uma prova mais à frente. Mantém o perfil da saída, 3216, temos tráfego na chegada mão. Xerém 6141 após o nível 100, reduza para 2209. Afirmo, sou número 5 na aproximação. Controle Salvador, boa tarde, Xerém 6223. Xerém 6226, acelificação via chegada à mare, desse mantém 070, ajuste altímetro no 016, reduza para 2509. Bravo, Kilo Índia, plano modificado, zona 517, desça em regras de voo visual após 4 mil pés, decida seu critério, não tem um travo informal no setor, nem no setor de João Durval, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, até o regresso. Line 4, prepare a subida Momo 2790. Confirme a saída Momo prevista. Momo transfala TAP. Momo vai TAP, agora dando azul 2790. O 3216, eu vou na Prodimon para evitar formações aqui, tá? Confirme para controle? Tá voando o Momo para evitar formações, eu tô 3216. Tem antes, tá 3216. Completa a redução para 2209. 2642? Afirma, azul 2642 reduz para 2209. Passando a perna de aproximação, mais leve do leste. Juliette, ciente, informe estabilizado o procedimento. Controle azul 2771 mantém ainda presente proa. Afirma, azul 2771 na guarda de curva direita na proa 2368. Aguardou. Azul 2642 desse mantém o nível de voo 070. 070 2642. Bono 255, reassuma a navegação na proa do Serra Victor 368, 21 milhas oeste da El Salvador. Voe o Serra Victor 368. Bono 255. Só o final, passou a Romeu, Marca Juliette. Tente, Marca Juliette. Bono 255, voa na esquerda na proa do Serra Victor 366. 366, 2. Xenem 1141, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 260, limite ao QD Mike 1110 da NDB Simbra. No meio, suba restrito nível de voo 330. Restrito a 330, 3206. A Xené 6226 reduza para 2209. 2209, Xené 6225. Bono 255, chame final Salvador na frequência 119.8. 255, complete procedimento RNAV, voo de Serra Victor 366, descida para 2500 pés, reporte com estabilizada. Estabilizada, aí. Reassuma a navegação na proa do Serra Victor 368, azul 2771. Serra Victor 368, azul 2771. Azul 2642, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 340. O limite é o QD Mike 080 do NDB Sim, Brasil 2642, completando a redução para 200 nós. Não, essa foi o telefone de 2009, o limite é 85. Realizado Lençóis, nível de voo 160, via rota do plano. Ciclo pista 10, curva esquerda, perfil da Momo, tensão da TAP. 5547, transponder, controle 1208.